Quero saudar o presidente do Legislativo Taquarense, meu colega vereador Guido Mários. Saudando, eu quero saudar a secretária da mesa, minha colega vereadora Sandra. Em nome dela, quero saudar as demais vereadoras, vereadores, aos servidores dessa casa e ao público que nos prestigia pelos meios de comunicação. Inicio a minha fala externando uma moção que apresentei hoje nesta casa legislativa. Esta moção que é para ser encaminhada à bancada gaúcha da Câmara dos Deputados e do Senado Federal em Brasília. Esta moção que é uma moção de apoio às medidas necessárias para direcionar todo o recurso referente ao fundo eleitoral e ao fundo partidário para combater a pandemia da Covid-19 e mitigar os efeitos da crise econômica maximizados pela pandemia. Sabemos que esta pandemia está realmente nos preocupando na questão da saúde, na questão das vidas, mas economicamente, o pós, isto será realmente devastador para a nossa população brasileira, no âmbito de 211 milhões de brasileiros, aonde existem empresários, aonde existem empreendedores, aonde existem as pessoas menos favorecidas, que necessitam de todo o recurso, recurso este que está sendo destinado dos cofres públicos para o auxílio às pessoas. Mas eu não posso me dar ao prazer de realmente ver que 3 bilhões de reais são gastos em eleições municipais a nível nacional, onde 2 bilhões é para o TSE, todos os encaminhamentos do TSE, que tem que ser feito, o Tribunal Superior Eleitoral, que é a nível nacional, no atendimento no dia das eleições, como também 1 bilhão e tanto para os fundos partidários. É inadmissível que em plena crise de guerra, esse dinheiro seja destinado para os atos eleitorais. Eu não concordo com isso, eu não comungo com isso, até porque em todas as minhas campanhas eu nunca recebi um centavo do meu partido, e sim tirei do meu bolso para fazer a minha campanha eleitoral. Que isto sirva então para todo aquele político na esfera federal, na esfera estadual e na esfera municipal, que sirvam para cada um tirar do seu bolso, porque já começa aí o erro, já começa aí a torneira aberta, o dinheiro público sendo realmente gasto, e um custo aonde a população paga por isso. E neste momento a nossa população está ansiosa, está temerosa, está sem perspectiva de dias melhores ali na frente. Mas uma coisa nós sabemos: se não tiver esses recursos para dar um auxílio às empresas, para dar um auxílio aos empreendedores e às pessoas necessitadas, o que será de nosso país? Também já fiz um pedido de providências há tempos atrás, mas hoje tive contato com a cidadã, o qual tem um esgoto, né, um cano quebrado de esgoto em frente à sua calçada, que está prejudicando, fica na rua Alcides Levine Bauer, né, no número 44, onde está prejudicando não só ela, mas como os moradores locais, que estão realmente passando por uma situação completamente difícil, né? Onde que tem que viver com mau cheiro, também aquele churume escorrendo em cima da calçada. Queremos providências o mais rápido possível. Reitero então o pedido à Secretaria de Obras para que seja atendido. O que as pessoas requerem é cidadania. Também estou encaminhando para a RGE, né, os responsáveis da RGE, que providencie as podas de árvores que estão, né, em meio aos fios da rede elétrica ao longo da estrada de Rio da Ilha, no trecho que compreende a Escola Municipal de Educação Fundamental Dionísio Pires, até o número 367. Está complicado, está provocando curto-circuito, está prejudicando as pessoas que estão no seu entorno. presidente, queria parabenizar a todas as pessoas bondosas de coração, que têm empatia, né, que esta é a palavra-chave, empatia, que ajudam as pessoas realmente de nosso município, né, com providências, porque as pessoas hoje estão sem muitas vezes o seu alimento, né, principalmente aquelas necessitadas, sem a questão financeira, né, para o auxílio às suas famílias, e estão sendo ajudados por pessoas boas de coração. Que Deus, então, dê saúde em dobro para todas essas pessoas que têm empatia com o seu próximo. Teria mais para falar, mas agradeço a Deus por estar aqui representando a minha comunidade, desejando a todos uma boa semana.